pushback, acionamento. Em disposição 01, no aguardo para pushback, acionamento, eu tenho um Boeing da Gol que vai ingressar agora para o 03. Após autorizado pushback, chamo para o táxi. Ok, após o ingresso da Boeing, com ordenação contigo, autorizado pushback, acionamento. Olimpo 03, na escuta. 03, já coordenamos com o CLPM, está pronto para copiar, Galeão 220. Autorizado, Salvador Galeão, nível 220, a decolagem será da 190, com curva à direita na saída da El, Leda e após direto, direto Galeão. O controle Salvador opera em 1198 e o transponder é o 2640. E os canais previstos para a coordenação, o senhor já teria ou necessitaria essa informação? A aproximação final com 360, sem potência, senhor? Copiado Olympus, no pátio, o militar já está pronto para acionamento? Ok, ciente, livre acionar, confirme o POB. 1-0, copiado. Para o Dax, irá chamar a torre em 1186, Olympus 03. Autoriza, está presente o cancelamento para o instrumento, pouso 17, base pela direita. Ingresso à base pela direita, aguarde para girar a base, Papatanguí, Esquilo Zulu, será o número 2. Sete. Base, o Índia, eu base, positivo. O Índia Júlio está pronto para girar a base. Está final, Vitor e Juliette, autorizado o pouso, 140 graus, 12 nós. Solo, Papa Romeu, Tano, Índia Bravo. Índia Bravo, mesmo destino sobre o voo da Barra e Centro Histórico? Positivo. Ok, sim, autorizado. Voo local a 500 pés, decola 17, com pé à direita, no corredor Axé, litoral sul, confirmando. O transponder 0134 e o controle 198. 198 é o controle, corredor Axé, 500 pés, litoral sul. Tango Índia Bravo, 0134, transponde Tango Índia Bravo. Copiado, Tango Índia Bravo, correto, POB. POB de 4 a bordo, senhor. 4 a bordo, sim, estacionamento táxi com a torre agora em 1186. 1186. Olha, lembra a site. Olá, o Índia Quilo Zulu, a torre voltando. Esquecendo o Zulu na escuta, 1500 pés, o cruzamento do campo, ingresso na 200, capturando a 7. Ciente, avistado, chame para girar base, o Esquilo Zulu. Faltará para girar base, Zulu. Informo que o senhor pediu para o cancelamento, foi autorizado, pedi para eu instruir a ingressar numa perna do vento pela direita e base pela direita, o senhor não cumpriu, comandante. Afirmativo, tá? O senhor informou que o Vitor de Juliette estava ingressando na base, positivo? Sim, mas ele estava numa base pela direita, ele estava num circuito pela direita e a minha intenção é que o senhor ingressasse no circuito pela direita, aguardando para girar a base. Afirmativo, então vou mal entendido aí, ok? Tudo bem. Aguarde para girar a base, o Esquilo Zulu. Vitor e Juliette, no solo 54, libere na Quebec, faça 180 graus e aguarde para o ingresso. Papa Roberto, Índia Bravo. Não, Índia Bravo, aguarde para o atendimento, 5 minutos a previsão. 5 minutos a previsão, senhor? Afirmativo, comandante, previsão para atendê-lo em 5 minutos. Estou com algumas aeronaves no circuito de tráfego em atendimento. Índia Bravo, vai aguardar, senhor. Gente. Está livrando aqui o... Afirmativo, mantém a posição no taxiway Quebec. Autorizado, o esquilo Zulu, gira 5-7. Autorizado, chame na final, cheque o trem, o esquilo Zulu. Certo, ponto na final, cheque o trem, Zulu. Zero gate number 11, where is the pushback in Scotty? Please pushback and start up report back for taxi, American 980. Pushback, start them up, we'll call it to taxi, American 980. Papa Romeo, Índia, November Alpha. É, acuse avistando Papa Alpha 34 na final da 1-7. Autorizado pouso no 40 graus, 149. Papa Tango, Esquilo, Zulu. Zulu. Alinhar e manter, pistão no 7. Índia, November Alpha. Pô, tá assistindo aquilo. Contato radar 71 milhas nordeste Salvador, mantém o nível 100, está curvando à direita para desvio de informação, Fronteira 2723. Afirmativo. Boa nessa proa por quantas milhas? Deve voar nessa proa por mais. Ok, após o término do desvio, vou na proa de Bonf. Gente, após o término, voará na proa de Bonf, Fronteira 2723. Pode 4 então, o Quilo Zulu. Então, em Salvador, Oceaneia 63 no 1, plano para onde espera a pista 1-0. Autorizado, linha decolar, Oceaneia 130 com 12. Autorizado, linha decolar, pista 1-0, Oceaneia 63. Vídeo e Juliette, segue o tráfego, reporte pista livre, o Juli. Juli segue o Quilo Zulu, portará livrando, grato. Quilo Zulu, considere solo agora, os 5-7. Somente, acho que vai apagou. 20-06, transfere agora a torre 1 no norte, decimal 62, acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Estacionado, sendo de abraço, autorizado. Ok, então mantém a posição, estou com dois tráfegos, vou ingressar o pátio 4. Após o segundo tráfego, que é um Papa Alfa 32, ingressar, o senhor pode taxiar até o ponto de espera da 1-7. Colocando já, já decola na área gramada, tem que ter na pista, senhor. Negativo, já está ingressando, mantém a posição, ainda bravo, só mais dois minutinhos para iniciar a decolagem. Vamos lembrar, vai aguardar. Estado Morro de São Paulo, 1.000 pés, decola da 1-7, com curva à direita no corredor Axé. Controle 1-9.8, aciona 0127 no transponder, Mike Serra Golf. Autorizado, Morro de São Paulo no meio pé, Mike Serra Golf agora, 17 com a direita, corredor Axel no meio pé, controle 119.8, transponder 0127 do Mike Serra Golf. Só confirmando o pátio da Bata e o POB? Único, é no pátio da Bata. Gente, chame agora a torre 1 no nosso decimal 612 para acionamento, táxi e decolagem. Bom voo, Mike Serra Golf. É de graça essa uma torre, acerta daqui a pouquinho também. Ah, chame táxi, para Golf. Oi, papá, papá, Zulu, Juliette Sierra, chamando o solo. November Alpha, assim que o Juiz livrar, vai decolar mantendo o eixo, aguardando para prosseguir com curva direita no corredor Axé, devido ao helicóptero Rosa 44 que decolou, vai também seguir na linha litoral. Vento 140 com 10, ainda November Alpha, livre decolagem, atentando ao helicóptero. Controle 119, decimal 8, acionando 0135 no transponder. Controle 119.8, 9.6, 1.1. Tiago, Índia Bravo, decolado agora, 00, controle 398, transfer litoral, bom voo. Galápagos. Dois Olympus 03, participar do próximo táxi. Está autorizado o táxi, você porta no hotel para cruzamento Olympus. Hotel para cruzamento Olympus 03. Índia Bravo. Via litoral, até o farol da Barra, sempre estando que retorna no Salvador, senhor. Gente, mantenha o corredor axé. Vai mantendo, então, Índia Bravo. Controle Salvador, Xanay 6311. Contato radar subnível 360, perfil da El, Xanay 6311. Perfil 360 no perfil da El, Xanay 6311. Desço para o nível 040, Fonseca 2733. O nível 040 já está na torre de bomba. 1015 Juliet Alpha, hold short of 10118.6 and ready, American 980. November Alpha, mantendo o eixo da 107, aguardando a liberação do controle para curvar à direita no corredor axé. Transfere agora para o controle 198, bom voo. Lembra, eu prossigo o corredor axé ainda no meu alfa. No 982, desça para 2000 pés, o estoutímetro no 015, form, localizador. 2000 no 015, reportará estabilizado, 982. Siga na minha escuta via Delta e mantém nossa Juliette, Olympus 03. Cruzamento, mantendo a escuta até a Juliette. Isso, vai dar passagem a um tráfego da América que vai ingressar via Juliette Alfa até o ponto de espera. O senhor vai seguir com o número 2, Olimpo 03. Gente, com o número 2. Tem o que chamou? Papa November Oscar Romeo, sim, liga essa nossa chama táxi. Mantei position on taxiway Juliette, number 2 in hold point 1-way-1-0, after C3, P3, aircraft Brazilian Air Force, ok? We'll hold our position number 2 behind the P3, American 980. American 980, disregard information. Via Juliet Alpha to hold point runway 10, number 1 to take off. Okay, you want us to taxi in front of the P3 or do you want us to wait for him? 7, Papa Golf. Firm, are we number 1 or number 2, American 980? Number 1. Alright, we'll taxi runway 10, American 980. Mantenha a posição, número 2. Salvador, American 980, ready, runway 10. American 980, clear to line up and take off, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Line up and take off 10, American 980. Controle de Salvador, Oceanair 6311. Cuidado, vocês estão como número 1 agora no ponto de espera. Vamos lá. Primeiro dia, eu estou ciente. Mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 05. Gente, aguarde. Oceanair 6311 está abrindo, curvando para 225 para evitar formações. Sim, autorizado. Tem posição, acho que apagou. Tem luz decolagem 990, tem um mandato final. Limpo 03, ali mantém o 90. Ali mantém o 0, limpo 03. Oceanair 3111, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 13325, hotel 251, boa viagem. Escuta 3 da Lima. Voa nessa proa inicialmente, chame o centro, ok? E coordene com ele. Afirmo, está confirmando a frequência alternada do centro? 13325, hotel 251. 325 até 251, grato. Grato. Airline Airborne 08, control 119, decimal 8. 119, decimal 8, American 980. Ready. Sobre de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Controle Salvador 35414, está 7 milhas de coral, nivelado 130, ciente da Lima nas suas escutas. Sua identificação, 5414. Identificou 5414. Control, American 980, airborne passing 2500 for level 370. Roger, American Line 980, climb flight level 370, Puka departure. Climbing 370, Puka departure, American 980. Salvador 35414, solicita desvio direito para evitar formações? Autorizado. Decimal 8, número 8. 1982, ponto autorizado no 0, ventou no 13. Autorizado pouso, vão 1982. Gente, 400, aguarde coordenação. Informação agora é a Lima, ok? Gol 1397. Gente, é Lima agora, vendo 3977. Afirmativo, mantenha a posição. 3620, essa identificação da presente voo direto de TAP, desça para o nível 050, estou tímido no 095, vigilância rápida. 7, direto TAP, descendo para o 050, no 095, no tímido. 3620, confirmando 1015 no tímido. Positivo. 7. Controle Olimpo 03, cruza 1500 da Euleda para o 220. Olimpo 03, contato radar, supo nível 220, perfil da El. 220, perfil da El, Olimpo 03. Rio de Novembro, Alfa, voa até quantas milhas? Autorizado cruzar a esquerda e cruzar o campo. Alguma restrição de altitude? 1.000 pés no corredor forte. Ok, agora corredor forte, não cruzar o campo. Afirmativo. 92, Givron, da 6 rota. Bono 982, bom dia. Táxi via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 04, Bono 982. Bono 397, copia. Paulo Congonhas, nível 400, decola da 100 com curva direita no perfil da saída da El, Leta após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta, Eco. Controle 119.8, aciona 5554. Copiou aqui, atualizado 400 para São Paulo, saída. É a pista 1-0, primeira curva à direita, a saída é a da El, transição Leda, é Bridge, é controle 119.8, 5554, o gol 1397. Protejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento, confirme o portão que se encontra. 3, chamarei para o push acionamento, o gol 1397. H0, Basta Clev 170, contact now, receive center, frequency 125.45 or 126.85. 125.45 or 126.85, American 980. Controle Salvador, Mike Serra Golf. Serra Golf, possível, corredor Xeme, base. Golf. Controle Sam Gabriel, está abandonando Iguatemi, se autorizado, vai até o estado de Sassu. Autorizado. Controle, Oscar Papagolf. Prossiga o corredor forte, Oscar Papagolf. Golf, vai manter o corredor forte. Oscar Papagolf está presente, voo direto, Paulo Afonso, inicialmente soa para o 025. Ok, possibilidade de manter o corredor forte para evitar umas formações aqui na proa de Paulo Afonso? Positivo. Trip 5, 4 no 4, habilidade de descida. Desço para o nível 060. Librando 130 para 060, 54 no passo. Olha, o Tânio de Abraço está no através do Pitaçu, vai com o Pro Salvador. Gente, fala Visual com o Aeródromo. Visual com o Aeródromo, chamará Tânio de Abraço. Posso caminhar o controle? Passando através do farol da barra, matando o tempo sério, novembro, Oscar Romeu. Frequência livre, novembro, Oscar Romeu. Solo total 991, bom dia, autorização Fortaleza, temos a Lima. Total 9911, informação Lima Cancele, autorizado Fortaleza, nível 310, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 199.8, aciona 5542. Gente, a Fortaleza aprovado nível 310, capitão 90, decora curva esquerda na subida Momo Froti, 9.8 controle de saída, é o 5542 de transporte. Protejamento correto, chame pronto, parte 3, pushback acionamento, total 991. Está pronto, pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi, total 991. Chamar o táxi 999. Alô, Papa Romeo Mike Eco Vitor, centro da Lima para Manati. Papa Romeo Mike Eco Vitor, informação Lima confere, Manati autorizado, 1.000 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé. Controle 199.8, aciona 0125 no transponder. 1.000 pés, direto Manati, decola da 17, curva direita, axé. Controle 199.8, transponder 0125, Mike Eco Vitor. Confirme PLB? 2 a bordo, pátio 4, transfere agora a torre 1.8.62 para acionamento, táxi e decolagem, ajuste no 0.5, Mike Eco Vitor. 0.5, chamará a torre 18.6, grato, antes da próxima. Torre, Papa Romeo, Mike Eco Vitor. Direcionamento, chame táxi, Mike Eco Vitor. Direcionamento, chamará para táxi, Mike Eco Vitor. Corongá. 5494, reduz a velocidade para 210 nós. 210, 5494. Autoriza a proa de lotado, Papagom? Autorizado. Vai que Serra Golfo passou através do farol da barra, modifique frequência, frequência 12345, correção de tráfego locais, Mike Serra Golfo. Sente grato, então retorno. Então 3620, desça para 2000 pés, o estoutímetro no 0 no 5, faz localizador. 2.000 pés, 0.05, informa no localizador. Está 3620. Olympus. Olympus 03, passa nível 160. Chame ao canal Tango 105, alternando Tango 11. Tango 105, Tango